Cemitério aberto, túmulo vazio. Onde está o corpo? Nem um olho viu. Estou preocupado, digo desesperado. Onde ele está? Só o anjo do céu pode me responder. Onde ele está? Nem eu posso ver. Ele levantou, só o lençol restou. Aqui não está. Eu vi o seu corpo, ele foi mutilado. Como levantou, se ele foi sepultado? Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita, ele ressuscitou. Pois a pedra caiu e ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve. E é você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar. Convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mudo, que acabou de curar. Não está mais aqui, está em todo lugar. Vai sarando as feridas do aflito a chorar. Levantando o caído, libertando o oprimido, ele veio salvar. Ele foi sepultado. Morto não anda, morto não ouve, morto não fala. Se não acredita, ele ressuscitou. Pois a pedra caiu, ele se levantou. Agora ele anda, agora ele ouve. É você quem se cala. Não está mais aqui, está em todo lugar. Convencendo o bandido que é um erro roubar. Tá curando o leproso, tá falando com o mundo que acabou de curar. Não está mais aqui. Vai sarando as feridas do aflito a chorar. Levantando o caído, libertando o oprimido, que ele veio salvar. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, e vivo está. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Vivo estar.